Eu quero ver quem vende nove cromado, kit de ouro e cap branco. Só de rolé meu chapa, 10 mil na mala, pelo Bronx de Rolex branco. No porta-malas prata, de balaclava. Ninguém me viu, ainda passaram pano na fuga de Mercedes. My baby, hoje eu mudei os planos. Eu quero ver quem vende nove cromado, kit de ouro e cap branco. Só de rolé meu chapa, 10 mil na mala, pelo Bronx de Rolex branco. No porta-malas prata, de balaclava. Ninguém me viu, ainda passaram pano na fuga de Mercedes. My baby, hoje eu mudei os planos. Corpo baixando sem direção, caras e bocas sem pé cifra. Conto vários que dariam tudo pelo sonho, mano, pouco se dispõe. Como eu me disponho, vai. Uns com ponto, outros comprando meu flow. Estúdio só estudado, são várias imagens. Imaginando quanto a vantagem ou quanto a quem tá passando. Que lá fora eu vejo vários atrasados. Não sabe o que eu penso, já sabe o resultado, não sabe a consequência. Preso no passado, cada dia uma vivência, cada rap é aprendizado. Mano, motos e carros, todos os lados. Ele já sabe o destino, sempre tudo travado. Ele já sabe o destino pelo ensino zoado. Devido à falta de verbo, dinheiro desviado. Porra, em tudo que eu pago, tudo que cê paga. Pode tentar tudo feito, nunca se apaga. Vida da família, corte da adaga. Eu só tenho meus amigos e o peso da palavra é bullshot. Um tiro, um trago, shit, dois shots, cigarro. Esparro bullshit, meu faro macabro, ele dispara no beat. Quanto mais cê fala, mais abre o apetite. Sem diz, não quis, ao invés hit. Deslize sem crise, o revés é palpite. Reprise não existe, eu subi com o limite. Nós é louco no beat, nós é louco no beat. Facinho assim, 10 mil pra mim. Bem estilo que o Bill, se ela passa é psil. Verdinho, clarinho, passa antes do fim. Que hoje nós tá afim, mas não é por isso que eu vim, vai. Quero ver quem vende nove cromado, kit de ouro e cap branco. Só de rolé meu chapa, 10 mil na mala, pelo Bronx de Rolex branco. No porta-malas prata, de balaclava. Ninguém me viu, ainda passaram pano na fuga de Mercedes. My baby, hoje eu mudei os planos. Eu quero ver quem vende nove cromado, kit de ouro e cap branco. Só de rolé meu chapa, 10 mil na mala, pelo Bronx de Rolex branco. No porta-malas prata, de balaclava. Ninguém me viu, ainda passaram pano na fuga de Mercedes. My baby, hoje eu mudei os planos. Vou te levar pra viver como eu sempre quis ver. Tudo que eu não pude ter é sem crise, baby. Nada se iguala mais, eu só quero paz. Ouvindo um trap, flex, nada mais. Boto no rec, lec, chamo o pai. A cada flash, rap, e como sai. Velocidade é a margem in my life. Quero ver quem vende nove cromado, kit de ouro e cap branco. Só de rolé meu chapa, 10 mil na mala, pelo Bronx de Rolex branco. No porta-malas prata, de balaclava. Ninguém me viu, ainda passaram pano na fuga de Mercedes. My baby, hoje eu mudei os planos. Eu quero ver quem vende nove cromado, kit de ouro e cap branco. Só de rolé meu chapa, 10 mil na mala, pelo Bronx de Rolex branco.